você veio, eu vim também. Mas meus valores são outros, bem diferente dos valores que o hobby me diz. Como chego em qualquer área, sempre observador, e no meio dessa guerrilha eu falo de amor. Não respeito a regra de quem não me respeita, e visto a camiseta punk, punk, punk. Tá na hora de saber quem é que eu sou, tá na hora de cuidar do seu nariz, tá na hora de acabar o meu bavinho e mandar você pra aquele lugar. Tá na hora de saber quem é que eu sou, tá na hora de cuidar do seu nariz, tá na hora de acabar o meu bavinho e te mandar pra eu não aceito opinião de quem se torna fútil. Sinto-me mais útil fazendo canções. Tenho a simplicidade, a cara e a coragem de dar game over ao que não me convém. E o que não me convém? Televisão em falsa revolução, emissora de rádio que cobra jabá. Política, uma falsa estética, playboy, playgirl de carinha patética. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem tu és? E da maneira que cê vem, eu vim também. Tá na hora de saber quem é que eu sou, tá na hora de cuidar do seu nariz, tá na hora de acabar o meu bavinho e mandar você pra aquele lugar. Tá na hora de saber quem é que eu sou, tá na hora de cuidar do seu nariz, tá na hora de acabar o meu bavinho e te mandar pra observadores capitalistas, nazistas, políticos, preconceituosos, falsos moralistas, vizinhos intrometidos, pastores e militares corruptos, mentes corruptíveis, vendáveis e companhia limitada. Tá na hora de saber quem é que eu sou, tá na hora de cuidar do seu nariz, tá na hora de acabar o meu pavio e mandar você pra aquele lugar. Tá na hora de saber quem é que eu sou, tá na hora de cuidar do seu nariz, tá na hora.